que um dia o fez sonhar, se foi com outro no dia em que os dois se casariam por amor. Ele alugou hoje o seu pesar, senti lá nos varais, usou as sete vidas e não foi feliz jamais. Toda a imensidão passou pela vida e foi cair na solidão. Mais um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Mais um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. E diz que a vida é feita de ilusão. E um santeiro, milagreiro, preveador de terceiros. E diz que a vida é feita de ilusão. Aquela que um dia fez sonhar, se foi com outro no dia em que os dois se casariam. Senti lá nos varais, usou as sete vidas e não foi feliz jamais. Toda a imensidão passou pela vida e foi cair na solidão. Mais um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Mais um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra mostrar que o rancor suas ervas espalhe.